Autorizado pushback e acionamento 6313, chama pro táxi. ABSA cargo autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 160 graus, 08 nós, que negar no 0 no meia. Decolar 10 no 0 no meia, ABSA 65, tudo bem. Zero sete quatro ponto pra cópia. Copia no 074. No 074, autorizado Salvador Guarulhos via Alpha Zulu 21, realiza o perfil da saída Arbor Elefa, decola pistão no zero, primeira curva à direita, nível 360, aciona 5015, controle 119 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Alpha Zulu 21, decola, vamos ver a primeira curva à direita, na Arbor Elefa. Zona 5015, motor 1119, 0.74. Cortejamento correto, chama para o puxo acionamento no 074. Cortará o 74. Oi, Salvador, boa noite. Trip 555. Trip 555, continue a aproximação, reporta no externo, baixado travado. Reportar no externo, baixado travado, 555. Correção, desconsidere. Lábio 6553, decolado aos 0100, controle 19.8. 19-8, boa noite, pessoal. Trip 5515, tráfego avistado, vento 150 graus, 08 nós, quem negar no 0 no meio, autorizado pouso, pista 10. Sente, baixado travado, trip 5515. 3305, ponto cópia. Afirmo. 3305, autorizado Salvador Recife, via Upper Zulu 50. Realiza o perfil da saída Puca, transição Caju. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Nível 330, aciona 5016. O controle 119 decimal 8. Então é 3305. Sente, autorizado 330, Recife, Upper Zulu 50, Puca, Caju. Decola no zero, curva esquerda, 5016, transponde 19-8, ao controle 3305. Aeroavião Upper Whisky 58, TAM 3305. Upper Whisky 58, então. Então, em curso de estacionamento, vou no 074, na posição 2. O 1074 vai aguardar um instantinho para iniciar o push. Tem uma aeronave que já está esperando para ingressar para o portão 01, que estava ocupado e acabou de desocupar. 1074. Poxa, né, B3, 13, tacou 147 a bordo, autonomia 3 horas e 55, alterna Galeão para cá. Autorizado táxi via Índia Alfa no ponto espera, chama novamente, quem negar no 0 no meia. Chané 6224, autorizado ingresso via Juliette, observando a aeronave da companhia, vai ingressar para o portão 01. Ingresso para o 1, observando a companhia, 6224. Aguarde um minuto. 6313 na escuta da torre? Após a passagem de tráfego na curtíssima final do 90, é autorizado a linha manter pista 10. Após a passagem de tráfego na curta linha, mantém 90, Mestre 6. Autorizado por Chibank acionamento. Desde por acionamento no 074. Mantém o Oceano 6313. Ali mantém, 6313. 35515, solo aos 03. Livre a pista pela Delta, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Sente Delta via Alfa, o 35515. Oceano 6313, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 1,60 graus, 0,612 a nós, que nega no 0 no 6. Autorizado a alinhar e decolar, na 1,0, vento 1,60. Autorizado para o chiveque acionamento no portal 7. Oceano 6313, decolado ao 06, controle 1119, decimal 8. 119863, por aqui. Controle Salvador, boa noite, Oceano 6313. 1-3, decolado, cruza 1200 na saída Arbor. Estação radar, subiu 360, perfil Arbor. Para o 360, mantendo o perfil 63, 1-3. Sua borda alterna Galeão, 4 horas, 8 minutos. Estação radar, questão. Complete a aproximação, chame torre 386, bom pouco. Obrigado, senhor, boa noite. Estão no 0 no meio. Autorizado, Índia, Alfa no Ponte Terra, reporta, pronto. Estão no 0, 7, 4. Tudo boa noite, 361-78, está no LX no 0, baixa da nave. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, vento 150 graus 089. Guarda a aproximação, autorização para pouso, vento 1074, mantém ponto de espera da 10. Mantém, 1074. TAM 3178, tem tráfego avistado, vento 150 graus, 08 mais. Que negão no 06, autorizado pouso, pista 10. Ele pousa no 0, TAM 3178. Controle, precisa de coordenação elefa para o 6313. Aguarde. Firma o último chamou a torre? O 3305 para o táxi com 62 a bordo, 5 de autonomia, Fernando Natal. 303, obrigado. Confirma o POB novamente, por gentileza. 62, 62 a bordo. 62 a bordo, a alternativa Natal e autonomia. 5 horas. O 1074 ali mantém pista 10. Ali mantém 10, 1074. TAM 3178, solo aos 11, livra pista pela Taxway Eco. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Ok, reportará antes da Juliette, 3 horas de tarde. O TAM 3305, autorizado pushback acionamento. Correção, autorizado táxi até o ponto de espera da 10 via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera chama novamente, o que negou no 0 no meio. Pátio Índia Alfa, ponto de espera chama novamente, 3305. Tá com a microfonia muito forte na sua frequência, tá? Sim. No 074, autorizado a linha de colapso, estando 0, vento 150 graus, 08 mais. A linha da ponta 0, vamos no 0. Chamou a torre. 209, 201. 209, ciente da informação, bravo. Azul 4209, 1 minuto para cópia. 31378, autorizado ingresso via Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 3178, obrigado. Cinco ali, mantém pistão zero. Seria por 3305? 3305, ali mantém pistão zero. Certo, ali mantém na 103305. Voo 1074, decolado aos 13, controle 119.8. 198, obrigado, 1074. Estou em Salvador, boa noite, voo 1074, decola. 04, boa noite, contato no radar, sobre o 360, perfil Argo. 360 na Argo, 074. Lida após Lida, voa bridge, decola pistão no zero, após a decolagem primeira curva à direita, nível 360. Aciona 5012, controle 119, decimal 8. Nove, cotejamento correto, reporta para o Chibeca acionamento. Torre, muito boa noite, Xenéia 6224, é 224, guarde um minuto para a cópia. Aguardando. 3305, autorizar a decolagem pista no zero, vento 160 graus, 0612 é nóis. Livre decolagem, 3305. Decolado ao zona 6, controle 119, décima 8. Certo. Salvador, muito boa noite, o TAN 3305. 305, boa noite, contato no radar, sobre nível 330, perfil PUCA. Perfil PUCA 330, TAN 3305. DCT Aracaju, decola pista no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da saída PUCA, transição Caju. Aciona, correção, nível 190, aciona 5023, controle 119.8. Aciona 5023, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Chamada para o push acionamento, cara. E a 2. Torre Salvador 42, aeronave da Azul, portão 3, pushback acionamento. 4209, autorizado pushback acionamento no 03. Chamada pushback acionamento 42, aeronave da Azul. 04209 Brasil para o táxi com 112 a bordo, alcance 03050 na Galeão. Passa nível 1960, chama o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 260-288, obrigado, boa noite, 1074. Já está aqui, já está chamando pronto, 4209. O 4209 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1960 graus, 0612 é nós. Quem negar 10 no meio. Passa nível 1970, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. 2545, alterno 2085, outra 3305. Oceané 6224, autorizado o feedback acionamento portão 1. Autorizado no 6224. Azul 4209 decolado aos 25, controle 1998.